programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News, hoje segunda de 2019, e a notícia dessa vez... Nós temos... Putin diz que nós estamos sendo manipulados por repetir. Então, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Putin afirma que a humanidade foi manipulada para se tornar inconsciente através do uso da mídia e da política em favor dos interesses dos seres reptilianos. Olha aí, olha aí. Inclusive, algumas semanas atrás, eu fiquei assustadíssimo porque tinha uma luz azul dentro de um prédio, piscando fortíssimo, e isso está no Twitter, vocês podem conferir, o Bernardo salvou a mensagem e postou, e... E, sinceramente, eu tenho os vídeos gravados, uma qualidade muito ruim, pelo iPhone 4 ainda, que era o que eu tinha na mão aqui. Bizarro essas luzes. É os OVNIs que vem chegando aí pra pegar o nosso Niobe e levar de volta pra Marte, né? É foda. Eu tenho certeza que era alguma coisa desse tipo. Porque tava muito sinistro. As ondas de choque que estão sendo ouvidas hoje no Kremlin espalharam a notícia de uma reunião extraordinária convocada por Vladimir Putin, o nosso querido grande homem, o maior de todos. O melhor presidente do mundo. Top 10. Top 10, top 10 presidentes dos animes. É só aqueles 10 presidentes que a gente nunca pode definir qual é o melhor, porque... É, mano. Tem sentido que eles são tão bons que você não tem nível de... A gente pode fazer o top 5 aqui agora. Top 1, Putin. Top 2, Duterte. Top 3, Zé de Abreu. Top 4, Kim Jong-un. Top 5, Xi Jinping. Pronto, fechou. Verdade. Aí depois tem o Trump. Aí você tem Evo Morales. Maduro. Maduro é monarca. Ah, é verdade. Eu sempre confundo. Putin assumiu a elite política e financeira do mundo e os tratou como répteis humanos dos híbridos de sangue frio. Que isso? Híbridos humanos de sangue frio. Ok, né? Isso obrigaria eles a ficarem no sol. Em um fórum de portas fechadas para os mais altos níveis do governo e pessoal, em sua cidade natal, São Mogi das Cruzes, Putin respondeu às perguntas sobre o vazamento do documento do Panamá, observando que eles estavam falando por trás da trama. O governo dos Estados Unidos, suas agências de espionagem e George Soros, OCCRP, informando pelo seu novo plano. Engraçado, né? Mó coincidência ser bem na data do falecimento de Gorbachev. Eu acho extremamente suspeito. Exatamente. Putin bateu na mesa e exclamou: George Soros, você é um dragão astuto, isto é guerra. Segundo fontes próximas ao presidente, Putin prometeu aumentar as sanções contra Soros Open Society. Olha só, muito interessante. Porque ele prometeu, inclusive, né, quando teve um assessor questionado, o que quer dizer com dragão, né, que é muito incomum na Rússia, né, você usar esse termo dragão, porque não faz sentido nenhum, só pra gente, mas no Ocidente, que puxou um pouco da cultura oriental, que teve mais esse contato, que usa essa palavra. Então Putin suspirou profundamente, né, e olhou pro povo, tem até vídeo, se vocês quiserem pesquisar, e advertiu que nem tudo é o que parece quando se trata de como funciona o mundo. Provavelmente dragão. Exatamente. Se refere aos reptilianos. Exato. E uma espécie específica de reptilianos que tem uma capacidade de manipulação verbal, por isso que eles têm esse nome de dragão, que faz referência à potencialidade de fogo do dragão, só que nesse caso ele é metafórico. Exatamente, porque o que acontece? Os reptilianos, você tem três espécies, né? Você tem os reptilianos, normalmente, eles só têm a pele mais verde, você vê mais lá no Ocidente. Por exemplo, Bush Filho, né? O Kennedy, né? Então, esses caras, eles são chamados de reptilianos verdes, né? Não tem um nome de espécie, porque, né, só Homo sapiens que tem esse nome, porque você sabe, a gente é casta mais baixa. Então, E você tem os reptilianos avermelhados, que você encontra lá na Austrália, né? Eles tiveram um domínio forte dos australoides, né? Principalmente com a ajuda da Inglaterra, fazendo contato, então, com os ingleses. Então, você vai ter predomínio deles na Austrália e na Inglaterra, um pouco na Índia também. E, é claro, os dragões verde e amarelo aqui no Brasil. Também na Venezuela, Argentina, que, inclusive, como vocês podem perceber, eles são o que deu a inspiração para a bandeira brasileira. Nossa, realmente, aquilo que vocês viram sobre a questão do amarelo ser o ouro ou do verde ser as matas é mentira. A inspiração dos reptilianos que estão aqui. Isso é uma referência ao planeta, né? Então, você tem ali alguns planetas em Sirius. São três planetas, né? Que estão circundando. Não tem nome, são nomes exatos, né? K128, né? E esses planetas aí são onde são divididos entre essas três derivações da mesma espécie, né? Putin, além disso, disse que a humanidade foi manipulada para se tornar inconsciente através do uso da mídia e da política. O exemplo perfeito que foi a filtração recente do Panamá Repeles. A classe dominante do mundo tem um controle tirânico sobre o nosso suprimento de comida, água e ar. Exatamente. E eles estão reduzindo o nível intelectual de todos os seres humanos no mundo. Exatamente. Principalmente colocando presidentes que acham que podem estocar o vento, por exemplo. É um caso clássico que incomoda bastante os reptilianos. E pois é, porque aí vai acabar com o controle deles sobre o suprimento de ar, né? Porque exatamente. Se a gente for começar a estocar, como é que eles vão controlar a nossa retirada dele, né? Exatamente. É uma afronta, então eles inclusive impeachmentaram o presidente. Sim. Que decidiu fazer isso. Não vamos citar o nome aqui. Vocês imaginam você quem pode... seja. Porque inclusive você pode perceber o conluio deles com satanistas, porque pelo envolvimento do presidente Michel Temer. Exatamente. Né? Que é um líder da sociedade satânica brasileira. Sim. Conhecido como vampiros de Santarém. Exatamente. Que são mais. Né, são vampiros mais conservadores, que estão aí na política há muito tempo. Mas aqui, na verdade. E que absorve a energia vital das pessoas através de programas da televisão aberta. E são reptilianos. Olha que loucura. Então é isso, como vocês podem ver, né? A gente tá aqui nessa contínua luta contra o Jorge Soros, né? E os reptilianos. Ainda bem que nós temos o Putin para nos proteger dessas. Sim, sim. Esses problemas, né? Exatamente. Né? Porque parece que não, mas é gravíssimo, né? E a gente tem que estar preparado caso esses reptilianos decidam que não somos mais úteis, né? Exatamente. E se acontecer, a gente vai ter que dar um jeito de fugir por aí. Inclusive, é por isso que eu coleciono vídeos de motorhomes, pra eu saber construir minha van motorhome, pra poder vazar e ir pra algum lugar bem longe, né? Principalmente a região ali de São Tomé das Letras, que é o local exato que a nave inicial pousou desses reptilianos e que criou-se ali um campo muito grande de energia que nem eles mesmos conseguem voltar pro lugar. Pois então, assim, é bizarro, mas muito interessante. E o Putin é o único que a gente pode confiar em criar as gigantescas estruturas que serão necessárias para nos manter protegidos durante a guerra nuclear contra os reptilianos, que de qualquer forma vai ter que vir uma hora ou outra. Exatamente, e ele é o único presidente que está abrindo buracos que conectam para a Terra Oca, né? Porque a gente vai ter que vir para lá, não tem jeito, né? Ou você a superfície vai se tornar inabitável. Exatamente, hoje a gente vai para São Tomé das Letras, né? Também. Que tem lá, pra quem não sabe, tem um caminho ali pra Machu Picchu, né? Uhum, então, sim. Ou você tem essas três opções: Terra Oca, Machu Picchu e São Tomé das Letras. É isso. Então vamos ter que confiar nossas vidas ao grande herói da humanidade, Vladimir Putin. Exatamente. Bom, é isso? É isso. Esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e. Falou! Falou! Mano, a gente gente pode ser coach quântico, mano. A gente é muito bom, né? Coach quântico. A gente vai ser muito. Mano, a gente não ganha dinheiro porque a gente é otário, mano. É muito fácil. Na moral, é isso que eu penso, cara. Se eu não conseguir nada, eu vou abrir uma igreja do 35º dia, assim. Não, mano, igreja não é mais a parada. Agora é ser coach, mano. Você tem que ser coach, mano. Coach do 28º dia. O coach evangélico, tá ligado? É tipo, você ganha 10 vezes, mas... Todo dia 28 de fevereiro, eu arrecado o dinheiro que todo mundo juntou durante o ano passado. Pra poder, caralho, mano, montar um bunker. Eu vou fazer uma petição pra Universidade Federal de Minas Gerais pra gente fazer uma palestra lá, mano. Porque... Eu acho justíssimo. É, sou do Petersburgo. Achei que eles iam fingir. Eu quero mudar, eu vou falar outra coisa. Não vai ser São Petersburgo. É. Vai ser São Mogi das Cruzes, pronto. Justo. Segundo fontes próximas ao presidente. Peraí. Eu não sei. Jorge Soros, isso aqui. Você é um dragão astuto. Seu Balrog de merda. Mano, você tem que separar o blooper desse programa e, tipo, postar no dia seguinte, tá ligado? Caralho, cara, se você estivesse dando uma palestra no FMG, eu ia acreditar em tudo que você falava. Claro, eu também acreditaria. Eu tava segurando muito aqui pra não ver o que você tá falando. Eu tava rindo muito. Eu tava tipo com a boca na mão segurando assim, velho. Você tá entendendo? Ah, o do Bush é sério. O do Bush não, mano. É 100% confirmado.